dizendo que é por você que vivo a chorar. Não me conformo de ter perdido seu coração. Você não passa de uma mentirosa, mentindo me trouxe desilusão. Sabendo que sou desprezado, eu continuo lhe querendo bem. Hei de amar somente você, não me interessa mais ninguém. O tempo passa, minha dor aumenta, porque você não gosta mais de mim. Hei de gritar para dizer a todos que é por você que eu padeço assim. Mesmo sabendo que sou desprezado, eu continuo você, não me interessa mais ninguém. O tempo passa, minha dor aumenta, porque você não gosta mais de mim. Hei de gritar para dizer a todos que é por você que eu padeço assim.